coração um trono há de adoração ao Rei dos Reis Supremo, Senhor, o Verbo de Deus, Jesus. Deus é amor. Deus é amor.